Controle Salvador, Rio 5975, decolou, na sua escuta. Bom dia, Rio 5975, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 310. Ascendendo para o 310 via Momo. Federal 9975 está autorizado a decolar da 10, venta é 010 graus, 04 nós. Iniciando o Federal 9975. É o Rio 5975. Prossiga. Haveria possibilidade de voarmos Cogbo? Para o Rio 5975. Autorizado Cogbo, 9975, decolado aos 46, chame o controle 120, decimal 8. 1208, vai chamar o federal 9975. Controle, bom dia, federal 9975, decola na sua escuta, totalmente visual, se possível, direto, Leda. Federal 9975, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, via Fedel. Para o 360, via Dael, confirma? Não, está autorizada a Pula de Leda, 9975. Pula de Leda, 9975. Controle o Rio 5975, possibilidade de voar para ti? Eu tenho a Pula de Cobre, 9975, aguarde coordenação. Aguarda. Bom dia, o Azul 2704. Azul 2704, bom dia, está autorizado a decolar da 10, venta 010 graus, 04 nós. Decola da 10, Azul 2704. Você se sinta autorizado a Pro Diabuco. Pro Diabuco, obrigado, o nosso é sempre. É, 7, Rio 5976. Após a aeronave da Azul, está autorizado a alinhar e manter a 10. Polaris da Azul. Federal 9975, chega em Recife, frequência 125, décimo 1. Recife, 251, Federal 9975. Rio, 5975, chega em Recife, frequência 126, décimo 85. 12685, obrigado. A saída do 2223 foi direto Vitória da Conquista. Obrigado, direto Vitória da Conquista. Salvador Control, good morning, Azul 2704. Azul 2704, with a contact on departure, the climate level B50, via Puka departure. Via Puka departure, climb to maintain flight level 350, Azul 2704. Rio 5973 está autorizado a decolar da 10. O vento é norte, 2 nós. Oxenêmia 312, identifique, foi pro outro Serra Vito 366, desce para 4.000 pés, 1012, ajuste. Flores, Salvador, o Rio 5973, bom dia. Bom dia, Rio 5973, contato radar. Suba, via saída pública para o nível 330. O Rio 5973, sobe via pública, Caju. Azul 4981, após cruzar uma centena, reduza para 2109. Uma centena, reduza 2109. 2069, autorizado decolada 10. O vento é norte, 14 nós. A linha é decolada 10, eu vou 2069. Salvador Control Azul 2704, could you check heading Maceió, direct Maceió for Azul 2704? 704, maintain book of departure and contact Recife Center frequency 16.85. 12685, good morning. Serra Vito 366, descendo para 2500 pés, autorizado na nave, após estabilizado. Serra 312. Chanel 312. 704, could you repeat the frequency for the center? Erro 6312. Azul 2704 again. Could you repeat the frequency for Recife Center? 126.85. If you're able, 125.45. Alright, 126.85, 125.45, good morning. Morning. Controle Salvador, bom dia, voo 2069, cruza 1890. Bom dia, voo 2069, contato radar na decolagem. Suba via saída Momo para o nível 370. Ok, via Momo para 370, quando possível solicita voar para ti. Azul 4981, no vetor para sequenciamento, curva à direita, proa 240, limite da proa radial 280 do VOR Salvador. Azul 492. Falha as comunicações ao cruzar 280, reassume a navegação na proa de Serra Vista 368 e efetua o procedimento RNAV para a pista 10. Azul 492. Azul falha, passar 280, proa de 368, contato RNAV na proa de 4981. O controle recebeu a solicitação do Gol 2069? E voar para o ti? Positivo. Afirmativo. Mantenha a saída Momo e aguarde. Correção com o Recife. Ok, grato. 5973, chame o centro Recife, frequência 12685, fase negativo 12545, Rio 5973. 2825, 2545, Recife, um ótimo final de semana, bom dia. Bom dia, tem um bom voo, igualmente. Boa. O passeio está autorizado a assinar a Chantax. Mantenha a saída, Recife não autorizou a torre de frente. Ok, muito obrigado, continua na saída. 2069, chama o centro Recife, frequência 12085, alterne 12545, por 2069. 12085, 12545, bom fim de semana a todos, bom trabalho. Obrigado, tamo bom. Obrigado. Bom dia com 092, deixa a informação, Delta. 092, estaciona identificação, chegada Mari, desce até o nível 060, ajuste no 03. Mari 060, 1013. Geral 9970, o senhor está autorizado a decolar da 10, vento é norte, 49. Autorizado a ingressar, aliás, decolar, 9970, 090. 2, número composto. Seu número 3, na aproximação, 092. Então não vou despedir o 368. Passerra, mantenha a... Ok, está autorizado a alinhar e manter a 17, é com a Passerra. É com a Passerra. Então 060, estou em aeronave ali próximo a Itapa fazendo uma única espera. Ah, tá ok, então está autorizado o 368, obrigado. cheque para passear, aguarde, só um instante para iniciar a decolagem. Canal 9970, decolado 07, chame o controle 120, décima 8. 208 agora, obrigado. 9970. Controle, bom dia, Federal 9970 na Momo. Tranquilamente. Federal 9970, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 340. Subindo para o 340 na Momo. Pode guardar ali? Não, negativo. Mantenha a saída Momo, aguarde coordenação. Vai manter, 9970. Poxa, né, 63, sono 2, pode prosseguir na prova já, 2366, minha meta, vai ser afirmativo, descendo para 2500 pés, autorizado o sinal de nave, aporte estabilizado, ajuste no 013, Xené 63, no 2. Sim, na próxima, 2366, descendo para 2500 pés, reporta com estabilizado, na nave, o Xené 63, no 2. Azul 4981, chame a torre 1 no 8 decimal 95. 1895, 4981. Controle, Salvador, bom dia, o TAM 3304, centro da Delta. Bom dia, TAM 3304, aciona identificação, mantenha Starbomb e apelo, descendo para 4000 pés, 1003 é o ajuste. Aguarde autorização para final do procedimento RNAV. 7, mantém Starbomb. Até pelo, descendo para 4000, confirma o ajuste. 10, 13. 10, 13, tá? 3304. Gol, 1092, desça para 4000 pés. 10, 13, ajuste. 4013, gol. Após Duna, voa o 362, pegar o 366 ou o 3304? Primativo, após pelo, provavelmente vai voar o 366. Pelo momento, o número 4 na aproximação, 3304. 3304, sim. Ok, se a gente vai 32, vai precisar de auxílio no solo? É, o 32, alguém modulou junto com o senhor, você poderia repetir? Ok, vou entrar em contato com a Infraero. Você poderia só informar o sexo, o poltrona e a idade do passageiro? Já vou informar o sexo, que é feminino. A poltrona, nós já alocamos ela aqui na primeira poltrona. Ah, ok, sim. Você sabe qual o mal estado da passageira? Foi, ela foi dedicada. Está com uma alergia forte, com a qualidade. Está tudo certo. Ok, ciente. Vou informar em Israel. Obrigado. 2783, ainda mantenha o ponto de espera. Temos uma aeronave aí que vai decolar da 17 agora e vai cruzar o campo, conflitando aí com sua decolagem. Aguarde só mais um instante. 2783. Pena. 3304. É autorizado agora o nível 050, 3304. 050, 41981, no solo ao Zuno 1. Chame o solo, 219. 219, 491. Só corrigindo, é 1211 agora a frequência. 211, até mais, né? Tá, né? Serra decolada ao Zuno 2, mantenha a proa e chame o controle em 120 decimal 8. Serra. Controle de Papapapaia com Papa Serra, decola da 17, está mantendo a proa de decolagem para o perfil da Momo. Papapaia com Papa Serra, contato radar na decolagem. Tudo mantém o nível no 20, efetue o cruzamento sobre o campo acima de 2.000 pés. Qual é o perfil da saída, Momo? Perfil da saída, é que tá certo. Vetor para sequenciamento, curve à direita e voe proa 235, emitida proa radial 280 do VR Salvador, com 3304. Direita proa 235, indicado pela 280 do VR, 3304. 273, a minha irmã, a minha é quase imediata. Ok, obrigado, bom serviço. Graças aí pela atenção. Ok, tomou ponto. Em Salvador, muito bom dia. Última era 6312. Estabilizado, Renato. Um parabéns pro controlador aí, que tá bem na fita aqui também. Quiete. Torre, muito bom dia. Última era 6312. Última era 6312. O vento é 020 graus, 049, autorizado o pouso 110. Autorizado o pouso 110, Oxaná. Tudo 092, estabilizado, sinal de nave, reporte estabilizado. Reporte alente, ó. Meu bravo. E o meu bravo, prossiga. Realizou a notificação junto à sala ES, Ângelo meu bravo. Ok, ciente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Efetue o cruzamento da final da 1-0 entre o marcador externo, Duna e. Entre Duna e o marcador externo, entre Simbra. Yes, bravo. 092, autorizado final Renato, aguarde de preferência. Força para 2500 pés, ajuste no 093, no 092. 093. Então, 3304, em racima navegação, vai para o encerramento 368, está autorizada a final do R-Nave, reporte estabilizado. 7, está presente para o 368, autorizado, mas não mais estabilizado, está 3304, mantém 050. 4000 pés, 1-0-1-3, ajuste, 3304. Para 4000, 1-0-1-3. Meu bravo, o equipamento é um Robson 44? A Afirmativo, senhor. Romeu 44. Sim. 6312, no solo 116, chame o solo 21 decimal 9. 219, obrigado por serviço. 304, Rui Serra Mito 366, reduzindo para 1909. Serra Mito 366, reduz 1909. 304, autoriza a descida 2500. 2500 pés, permanece no 0132. 7, 092, chame a torre 1 no 8 decimal 95, forma o helicóptero posição 12 horas a 3 milhas, mantendo 510, não vai interferir com a sua aproximação, no 092. 1895, até mais tarde, obrigado. Bom dia, Gol 092. Azul 2783, decolado aos 18, controle agora no 208. 208. Gol no 092, autorizado pouso na 10, venta 030 graus, 05 longe. Teve pouso para o Gol. Controle 2783 azul decolado. Azul 2783, contato radar, suba via saída Argo 1 para o nível 1.60. E 1.60, 2783. O Papa Serra comprou o controle? Mativo, já comprou o radio destino, vamos atingir agora 1.20. Bravo, frequência livre. Bravo. Três meia meia, capa vista, transfer 304. 304, reduz com aproximação, torre 1 no 8, decimal 95, vamos pôr. 1-1-8-3-9-5-3-3-0-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 3304, o ajuste é padrão, aguarde de autorização de pouso. 3304. Oscar Mike Yankee, livre acionamento, chame para o táxi. 2192 no solo. Os 21 não chama o solo, 2192. Solo 219, não quero lá. Voo no 649. Voo no 649, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. 3304, autorizado o pouso na 10. O vento é 020 graus, 05 nós. Sobre pouso, sistema 0, Sandra, 304. 192. 2, Salvador, negativo no 219, 1092. 219. 219. 219, agora. Ok. No Quebec, contato radar 462 milhas para oeste de Salvador. Eu tenho 5 condições visuais, confirme a altitude que vai prosseguir para Zulu. Ok, ciente, mantenha 5 condições visuais no 045, sem tráfego reportado no setor. Vitor Kilo Quebec, reporte visual com Ituberal para descida. Autorizado a linha e mantém a 10. Sim, mantém, com a 649. Terceira, Equipa Serra. Serra, está autorizado a descida até o nível 080, reporte para modificação ou em condições visuais. 080, reporte para modificação em condições visuais, Equipa Serra. No solo 924, chama o solo agora 121 no decimal 1. 121 no decimal 1, 3304. E49, é autorizado decolada 10. O vento é 020 graus, 05 nós. Livre decolagem, iniciando o 149. No 649, decolado 125, chame o controle, 120, décima 8. Ok, 208, vou 1649. E o 649, contato radar na decolagem, suba via a saída da EL para o nível 360. Israel para 360, voo no 649. CG no 080, para mudança de regra, agora 20 milha de Pérez Santana, essa Serra. Modificado aos 1026, prossegue em condições visuais com altitude de tráfego local, não há tráfego reportado no setor, passe para a frequência de... E coordenação, caso necessite informação e alerta, retorne a frequência do controle. Já que vou fazer. Já, já. Controle, Salvador 2783, possível vá na proa de Conquista. Vou coordenar com o Recife, aguarde. Aguarde. Salvador, bom dia, Azul 2772, aproximando o ponto zero no zero. Ok, bom dia, Azul 2772, está autorizado decolada 1-0, venta 030 graus, 05 nós. Autorizado, vem aí dia 3859, continue descendo até o nível do 60, aguarde contato. Radar. Decolado 1-30, chame o controle 1-20-8. 208. Acho que o Mike Camp está autorizado, tá? Chame no ponto espera da 1-7. 2772, contato radar na decolagem, suba para o nível 1-60, saída coral. Perfil da coral, ascensão 60. Por 649, chame Recife, é 1251, alterna 288, e já eu informo sobre o desvio. Bom dia, 1251, 288, obrigado, 1649. Bom dia. 796, autorizado, decolada 1-0, vento é 040 graus, 05 nós. Autorizado, aliás, decolada 1-2796, obrigado. Autorizado decolada 17, o vento é 040 graus, 05 nós. 783, chame Recife, frequência 128.8, alterne 1260. 128 e 1260, azul 2783. Ativa, primária 1288, bom dia. 1288, secundária 1260. Afirmo. Pois a 12783, azul. O 2796 decolado aos 33, chame o controle 120.8. Controle 208, boa. Controle Salvador, o azul 2796. 2796, contato radar na decolagem, submanter o nível no 70, via saída continual. Sobe via, sobe no 70, azul 2796. Controle Salvador, Oscar Mike Yankee. Mike Yankee, 1.000 pés, direto plataforma de Manati. Informativo, direto Manati, Oscar Mike Yankee. Reporte 20 milhas, livrando CTR, Oscar Mike Yankee. Passar alimento CTR, Oscar Mike Yankee. Bom dia, voo no 160, acione identificação, chegada mar e desça até nível 050, ajuste Mi 13, o 160. Desce até o 50, via mar, Aqui antes que sem tráfego foi reportado no setor, chame no retorno. dia, Lima Papa Mike, prossiga. Gente, Papa Mike, mantenha-se em condições visuais de 500 pés, efetue o cruzamento da final da 1-0 entre o NDB, Índia Serra e Duna, reporte final para pouso. Esse cruzamento entre Índia Serra e Duna, 500 pés, sem interferir, reporte na final de 1-0 para pouso. Vai ser o código 0133.